FMG. Primeiro dia, primeira vez, dia de escola, com algum peso na minha sacola, nas costas, nas mãos, levava o almoço, com muito esforço, estava no buzz, toquei na campainha para sair na próxima paragem, filha da puta do chofer, tinha a cabeça na lua, fui parar a outra margem, bati com os cordos no tablier, sem sequer tive o respeito de pedir desculpa, parecia ser o recruta, saí irritado, a pensar, já me estragaram o almoço. A minha cabeça parecia um caroço. Segui o meu caminho e lá cheguei. Conheci a pior prof daquela escola, que nunca mais me esqueço. Reguadas e alguns castigos levei, só para aprender a não errar. Nas aulas falava-se muito uns com os outros, brincadeiras obscenas debaixo da mesa, até a prof arbitrar. Até que um dia levantei toda a minha fúria num beco e dei um presente. Parti um dente a um colega, com corega colavas o dente. Depois de tudo, a resposta foi sempre a mesma: nunca te metesses com aquele miúdo. Depois daí, mostraste a pessoa mofina que eras, e daí, deixámos de falar. 9 anos depois, dia de defesa nacional, vi-te sempre sozinho. Pensei que te lembrasses de mim, mas nem isso aconteceu. Aqui lá vou eu, abri as portas ao caminho da nossa amizade. Cheguei à cidade, fui à procura do Face, lá te encontrei. Reparei que já tinha esquecido de mim, mas lembrei-te do tal dia no beco. Vamos comer uma ótima sopa da pedra em Almeirim. Éramos grandes amigos ao princípio, tínhamos as mesmas damas, éramos lança-chamas, tudo rolava na gente. Somos resistentes, hoje vivemos no mesmo tema, hip-hop. Don't stop